Seria, se julgava imbatível. Não existe quem nunca erra também. Ninguém tem o seu lado, somente o bem. O mal existe, caminha sempre do seu lado. Qualquer deslize com certeza será afetado. Se acha dos mais foda de ter a missão cumprida. Quem dera fosse fácil, tão simples fazer uma assim. Os amigos te esperando, parece que esqueceu. Deu as costas pra família que sempre te acolheu. Os que late no momento tão enchendo o teu bolso. Mas só questão de tempo pra forca no pescoço. Difícil de subir, bem pior de se manter. Dois palitos pra cair, depois não finge não entender. Boa sorte nessa estrada, feita de espinheira. Segredo pra seguir, fale as coisas verdadeiras. Força pra subir, inteligência pra manter. Dois palitos pra cair, sempre é bom nunca esquecer. O mundo dá volta e faz a gente entender que tudo é possível, só depende proceder. Sucesso nem sempre é medalha de ouro. Dinheiro é discórdia que trai nosso povo. Das calçadas do sul, das ruas sem fim. Seguindo sempre em frente com a fé que Deus tem em mim. Tudo tão bonito, parece o fim da caminhada. Mas chegou avalanche mudando toda a cara. Despreparado, não esperava o declínio. Se pergunta até hoje o porquê de tudo isso. Eu digo, porque passei em cima, tive também embaixo. Nunca me esqueço de como recuperei. Dei força pra voltar e fazer tudo novamente. Conhecer todos os caminhos que vejo pela frente. 50 de tristeza, 50 felicidade. Pra mim tá no balanço e essa é porcentagem. Já perdi quem eu gostava por causa dessas falhas. Uns pelas fama e outra pelas fita errada. Mas isso não vem ao caso, pense bem antes de agir. Qualquer descuido pela frente é motivo pra cair. Quanto mais se tem sucesso, maior peso da cobrança. Quanto mais se aparece, maior desconfiança. Força pra subir, inteligência pra manter. Dois palitos pra cair, sempre é bom nunca esquecer. O mundo dá volta e faz a gente entender que tudo é possível, só depende proceder. Sucesso nem sempre é medalha de ouro. Dinheiro é discórdia que trai nosso povo. Das calçadas do sul, das ruas sem fim. Seguindo sempre em frente com a fé que Deus tem em mim.